Aero 498, chame Recife, 1251. Posso nenhuma frequência livre. Estacionei 6333, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU, 6333, obrigado, manda ver. Uno 0 no 5, decola os 2-2. Controle agora, 1-2-0-8, tem um bom voo. 2-0-8, tem um bom dia, Uno 0 no 5. Controle Salvador, bom dia, Uno 0 no 5, na decolagem. Uno 0 no 5, bom dia, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 sem restrições, Uno 0 no 5. 1862. Salvador, é o Trip 5220, bom dia. Trip 5220, bom dia, aciona identificação na proa de mar e desce para o nível 050. 7, identificou já no ideal, descendo para o 050, poderia ficar livre das restrições de altitude e velocidade na chegada? Confirme a indicada? Indicada 240. Ok. Se tiver condições, mantenha 240 ou reduza 230, número 2 na aproximação. 240. Mantenha até 5 milhas de duna. 6 minutos, o seu plano vai estar ativado no sistema. O, a gente ligou para o plano de voo e para o centro de Recife, o mesmo só possui horário para o plano das 15 horas. Não recebeu nenhuma CHG sua, viu? Informação novembro, prossiga. Salão no 438 para VH, nível 1960, está autorizado via Whiskey 1 até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, que apoia direto, decolada 10, curva direita na subida da El, após Lida, após Ilhéus. Aciona 5475, controle 120, decimal 8. Degrees 13 knots. Estou no 438, parte militar, livre acionar, militar. Trip 5220 está sob vetor para sequenciamento, curva à esquerda para 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao local 5220. Indicações, linha November Alpha. Aguardando, November Alpha. Romeu, voo 260, informação novembro, autorização recebida. Azul 4207, airborne at 26, call now, some of the departure, 120.80, have a nice trip, sir. 120.8, 4207, have a nice one. Sou decolando a 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5471, controle 120.8. Autorizado com 1260, registro 390 de ato, 51. Bola da 10, da ponta, caiu a cima 431. 1260, 1260. 8, me pronto, pushback, 1260. Foca na frente. Dial position. Roger, after 2000 feet, direct dial position for 207. 4060. Estimativo 10, 2.000 pés, está livre o ILS. 2.000 pés, autorizado ILS. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolado no 7. Papa Romeu, Índia, November Alpha, bom dia. Prossegue corredor forte, 1.000 pés. Corredor forte, 1.000 pés, você escuta, November Alpha. F6740, boa tarde, nível 150 na Mare. F6740, aciona identificação autorizada a chegada Mare, desce ao 060, reduz 250 nós. 250 reduzindo, desce ao 060 na Mare, informa que perdeu contato com o Recife, ok? IP 5220, desce para 3.000 pés, sem legal no 022. 3.222, 5.2.0. 1.0.15, chame Recife, 1.2.5.1. Chamar Recife, 1.2.5.1, eu vou 1.0.15, é isso? Afirmo. 1.2.5.1, bom dia. Bom dia. Quatro zero meia zero, confirme sindicado. IP 5220, desce 2.000 pés. 2.000, 5.220. Ativo o plano de sistema, 3.000, 9.000, não vou checar, então você é do desfile agora. Obrigado. 4060. Azul 4060, completa final, torre 18, decimal 62. 18.6, azul 4060. Correto. Você faz testar a vaca já dança, 5220, reação a navegação na Protiduna, autorizada com o segmento elétrico e reporte da prisão. Torre, Salvador, 4060, a final de 7. Reduz a velocidade 2109. Ok, já está reduzido, deve ser até 2000, 1022 na justiça, 7740. Autorizado já o procedimento, senhor? Autorizado. 740. Continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Está reportado, está reportado. Zero seven, contact now with center 125.1, if unable 133.5. Confirm 127.1, 133.5. 125.1. 125.1, thank you. Para o controle Salvador. Para o meu Charme Alfa Tango, controle Salvador. Azul 4060, tem que baixar para lá. Azul 4060, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 12 nós. E pouso a pistão no zero, azul 4060. Certo, 350, confirmando o bebê. Certo, único a bordo. Salva no control, azul 4070. 4070, Salvador Approach. Confirm receive center frequency. Frequency 125.1, if unable 133.25. 125.1, 13325, thank you. VLS 5220. Passando a zona, torre 18.62. Graças a Deus. Objeto 6740, reduz a velocidade 1709, tráfego 612 de milhas, Alfa Tango 72. 1070, reduzindo, 6740. O meu Charlie Alfa Tango não recebe informação nem do seu modo Alfa, nem do seu modo Charlie, confirma o transporte assinado. 5220, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso no momento, 35220. Alinhar e manter pistão no zero, agilizando quando possível. Direita 219, azul 4060. Vamos Salvador, o azul 4060. 4060, bom dia de Alfa, reporta da Juliette com ingresso. Alfa, reporta da Juliette com ingresso, 4060. Duas 32, tem taxi para acertar na hotel, mantenha taxi hotel e chama 108 meia torre, altímetro no 022, bom voo. No 862, 102 metros. Toma 118 no final da ilha. Torre Salvador, Webjet 6740, estabilizado elétrico, dá 10, muito boa tarde. Web 6740, boa tarde, número 2 para pouso, continua aguardando informação de pista livre. E segue como número 2, 6740. Trip 5220 confirmando baixada e travada. Afirmativo, senhor. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 13 nós. Ciente, no 220. Pouso, retro 7, Porto Seguro, copio 340. Afirma. Sobre o 440. Seguro nível 340, via Peruíbe 50, step 10 e apoio direto. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após letra, após direto por seguro. Aciona 5505, controle 120, decimal 8. 340 para Porto Seguro, decola da direção a zero, curva direita no perfil da El, até letra, depois letra direto. Responde 5505, controle 208, long voo, frente a frente. Correto, voo no 777, portão 5, chame pronto, direct. Chamará. Chama o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 744, chamará Recife 125, décima 1, alterna 123, décima 1. Motor Salvador funcionando 4 no 4, decola da, do momento, tá saindo o perfil da Dael, transição lida. Acendo 4, transpondo 5510. Copiou, funcionando 4 no 4. Oceana 14, 14, não recebo informação nem do seu modo Alfa, nem do seu modo Charlie. Confirma o código de transponder que está acionado. Diogo, Web 6740. Web 6740, pista livre, autorizado pouso, vento 140 graus, 13 nós. Pouso na pista no 0, Web 6740. Com líder. Oceana 14, 14. Agora sim, recebo informação do modo alto, modo Charlie, contato radar, subo para o nível 160, na saída da aero. Após Leda, direto, Ilhéus. Ciente, grato. Controle ao Fosseiro no 4x4, voltando. Prossiga. Se puder coordenar após Leda, direto a Arubi. Realmente na presença, autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus na presença, ok. É, aguarda Arubi quando possível. Sim. E chama Solo. Não fala 3-8 com o motor? Saindo no 438, aguarde. Informação November, considerando 341 para BH, está autorizado nível 160, via Whisky 1, até Halit, Romeo Alfa Lima Yankee, Halit, apoio direto, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5511, controle 120, décima 8. Web 6740, solo aos 41, libera a direita na Fox, 121, décima 9. Libera na Fox, a Fox 121, décima 9, 7740. aterrado 160, aerovia Whisky 1, aterra Leite após direto da pista 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Ilhéu. Roteiro 943, 1341 no cotejo. Nível 160. 0341, no parque militar. Diversionamento sanitário. 7640, levando a Foxtrot. 740, boa tarde, minha Alfa. Reporta da Juliette, migrante. Alfa, Juliette, chama 7740. Solo, tá? Telefone do nosso número? 3191. Acabou de chegar no sistema do plano. Vou checar apenas a rota com 135, só um minuto. Obrigado. Proferão no 4, no 4 da presente, direto Arubi. Direto Arubi da presente, grato. Juliette, portão 10, portão 10. Juliette, portão 10, Juliette, 740. No 438 decolou aos 44, 1208 agora, bom voo. Do Webjet, está parqueando 10, após o mesmo retaguarda, está livre iniciar a chamitaxi, com 260. Gente, comandando o pistola, após e chama o contato, com 2160. 3191, cópia. Cópia. 3191, Galeão, 340, está autorizado, via Perzulu 10 até ESMAP. É, Sierra Mike Alfa Papa, ESMAP, é posto como rota do plano de voo. Colada 10, curva direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5521, não controle 120, décima 8. Tá, Terezão, nós vamos autorizar o Galeão no 340, via Presulu 10, até SMAP. Decolagem da 10 com curva direita da El, Leda, Bridge, 5521 e no controle no 208. O meia dúzia está pronto, suspeito, vocês não viram? Afirmativo. Está livre no meia dúzia, está 3191, chame lá. Livre com estacionamento, pista no zero, está 3191. O Gol 7775, posição 5, continua estacionamento. Inicia imediatamente, imediato, voo no 777. Afirma, já estamos prontos. Já está autorizado, voo no 777, chame lá. Camarada para o 777. Passando o Vitor Bravo Alfa, o Paulo Salvador. da 3191? Siga. Uma nova informação aqui, vai ter que aguardar mais 2 minutos. Já chamou o policial. Gente, chame novamente para o próximo 3191. Gente, o Vitor Bravo, você acompanha a radio 317 aí? Bravo Alfa, no local, exatamente, inicialmente de pé, coordenação controle após ascensão a 3000, dão na sétima curva esquerda na subida corredor forte, acionando o transponder 5476, controle 120.8, a torre opera em 18.62. Decimal 62, para acionamento táxi de decolagem, altímetro 1021. Então, bom voo aí, bom dia. Salvador, voo 260 para o táxi. Eu atendi 165, 7 alterna natal. 260. Para o fala. Voo 1260. Tem unidade 15? O quê? Estou a bordo, autonomia alternativa. A bordo é 162, 162 a bordo, com 3 horas e 7 de autonomia. Alterna natal. Voo 260. Principal, Indy Alfa, com temperatura 808.6, altímetro 021, oficial Bobo e Bandeira, voo 260. Gente, rebate principal, Indy Alfa, com temperatura 1018, voo 260. 8 milhas sul de Salvador, passando nível 095. Suba ao nível 160, está presente voo direto, Arubi. 1-777 com 150 a bordo, 2 horas e 40, alterna com 5. T77, está visual companhia na companhia, está sendo próximo através do portão 07. Afirmativo. Seguilo com o número 2, 1-777 via pátio, segunda direita, Indy Alfa, com temperatura 108.6, altímetro 021, tem um bom voo, bom dia. Ok, então vai dar passagem ao traço da companhia e segui-lo com o número 2, 37.